Judas Tadeu está entre os santos mais amados da devoção católica do Brasil. Seu nome está inscrito em muitas igrejas e comunidades cristãs. Muito mais presente está no coração de seus incontáveis devotos e devotas. Ao que parece, ele era primo e irmão de Jesus. Mas, sem sombra de dúvidas, está entre as testemunhas da primeira hora do cristianismo. Era um dos 12 apóstolos, travou o diálogo direto com Jesus, esteve presente em Pentecostes e nas primeiras experiências missionárias de evangelização da igreja. E, sobretudo, foi alguém que, como o próprio Jesus, entregou a vida por causa do Evangelho. Ele é um mártir da fé cristã. Seu nome aparece mencionado poucas vezes nas Escrituras Sagradas. Segundo Lucas, ele está presente na lista dos 12 e na lista da comunidade de Jerusalém quando aconteceu a vinda do Espírito Santo. Para Marcos e Mateus, ele é simplesmente o apóstolo Tadeu, para não ser confundido com o outro de mesmo nome que se tornou traidor de Jesus no Jardim das Oliveiras, Judas Iscariotes. No Evangelho segundo João, diante da iminência da prisão, paixão e morte de Jesus, é Judas quem faz a seguinte pergunta: Senhor, como se explica que tu te manifestarás a nós e não ao mundo? Ao que Jesus lhe responde: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará e nós viremos e faremos nele a nossa morada. O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não se perturbe, nem se atemorize o vosso coração. Eu vou, mas voltarei a vós. Além disso, de Judas Tadeu, foi conservada nas Escrituras uma pequenina carta na qual ele deseja aos destinatários misericórdia, paz e amor em abundância. Alerta sobre o perigo dos falsos mestres que se inserem nas comunidades cristãs e os convida a manter a pureza da fé. Considera os falsos mestres como nuvens sem água que passam levadas pelo vento, ou árvores do fim de outono sem frutos, mas, sobretudo, pessoas sem o Espírito Santo. Propõe aos fiéis alguns pontos fundamentais para o cultivo da vida cristã: fé, oração, consciência do amor incondicional de Deus, confiança inabalável na misericórdia de Jesus, prática da misericórdia com os outros e auxílio mútuo fraterno. A tradição cristã, desde o início, reconheceu a importância de Judas Tadeu no grupo dos 12 apóstolos e no primeiro anúncio do Evangelho, logo após a morte de Jesus e a vinda do Espírito Santo. Ele estava entre os responsáveis diretos que dariam continuidade no anúncio do reino e no testemunho da mensagem de Jesus. Depois que os apóstolos receberam o Espírito Santo, iniciaram a construção da igreja com a evangelização dos povos. Judas Tadeu iniciou sua pregação na Galileia. Depois viajou para Samaria e outras populações judaicas. Tomou parte no primeiro concílio da igreja em Jerusalém no ano 50. A seguir, foi evangelizar a Síria, Armênia e Mesopotâmia, no atual Iraque, onde ganhou a companhia de outro apóstolo, Simão, o Zelota, que evangelizava o Egito. A pregação e o testemunho de Judas Tadeu foram realizados de modo tão profético e vigoroso que atraiu e cativou muitas pessoas, provocando a conversão ao cristianismo. Ele mostrou que sua adesão a Jesus Cristo era completa e incondicional. Segundo São Jerônimo, o apóstolo pregou e evangelizou Edessa, bem como em toda a Mesopotâmia. Mas, No ano 70, foi martirizado na Pérsia, junto com Simão, de modo cruel, violento e desumano. Morreu a golpes de machado, desferidos por uma multidão insuflada por sacerdotes de uma religião pagã que se sentia ameaçada com o crescimento da fé cristã. Tentaram obrigá-los a prestarem culto à deusa Diana e, diante da recusa, foram mortos. Devido ao seu martírio, Judas Tadeu é representado em suas imagens segurando um livro que simboliza a palavra que anunciou e uma machadinha, um instrumento de seu martírio. O dia 28 de outubro foi escolhido pela igreja para celebrar a vida e o testemunho de fé deste importante apóstolo de Jesus. Seus restos mortais foram depositados na Babilônia. Quando os muçulmanos se apoderaram da Pérsia, as relíquias desse apóstolo foram levadas para Jerusalém, depois enviadas para a Basílica de São Saturnino, em Toulouse, na França. Mais tarde, foram transladadas para a Basílica de São Pedro, em Roma, onde inúmeros peregrinos atualmente vão venerá-las. Desde os primeiros tempos do cristianismo, São Judas Tadeu foi invocado como protetor diante das grandes necessidades. É considerado o protetor dos hospitais e das causas impossíveis, perdidas e desesperadas. São inúmeros os testemunhos de devotos e devotas que agradecem graças alcançadas de Deus através da intercessão de São Judas Tadeu. Ó estimado São Judas Tadeu, foste apóstolo e testemunha da primeira hora. Nós te admiramos por tua fidelidade até as últimas consequências e pelo amor com que cumpriste a missão de continuar o anúncio e o testemunho da mensagem de Jesus. Deste a própria vida em fidelidade ao reino, por isso grande foi a tua recompensa nos céus. Muitos cristãos procuram seguir o teu exemplo de amor a Cristo e aos irmãos. Intercede junto a Deus para que tenhamos saúde, força e coragem para enfrentar todos os desafios e dificuldades do caminho. São Judas Tadeu, roga a Deus por nós. Amém.